Natal. Repertório novo. Bora, véi. O bregueiro mais top do Brasil. Em nome da Marge Produções. SS Entretenimentos. Mago Record. Estoura. Eu tô perdido nesse olhar que cega. Nessa paixão eu já perdi as rédeas. E vai doer, eu sei que vai, vai machucar. Vai doer menos se eu aceitar. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais. E fui pra guerra um coração em paz. Briguei com o povo, chamei o perigo. Numa cilada que eu nem quis entrar. Se é pra chorar, eu choro. Mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Eu já perdi as rédeas. E vai doer, eu sei que vai, vai machucar. Vai doer menos se eu aceitar. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais. E foi pra guerra um coração em paz. Brinquei com o povo, chamei o perigo. Eu nunca vou.